Eu sei tudo o que passa na tua cabeça, baby. São coisas naturais. Mas o que quer que aconteça, você vai ver. As respostas vão ser sempre iguais. Nossa casa foi feita sobre pedra. Dia a dia, mês a mês. No passado nem tudo foram flores, mas tudo bem. Me pergunte então mais uma vez. Se eu vou ser pra todos sempre teu melhor amigo, se eu quero ir até o fim da vida contigo, se eu ainda sou apaixonado por você e te amo mais do que qualquer ser humano, eu vou, eu quero, eu sou. Nada a ver com a gente, baby. O tempo vai mostrar, eu prometo. Mas se quiser, vai em frente. Ok, pode perguntar se eu vou estar esperando do lado de lá. Se eu vou ser pra todo sempre teu melhor amigo, se eu quero ir até o fim da vida contigo, se eu ainda sou apaixonado por você e te amo mais do que qualquer ser humano, eu vou, eu quero, eu sou. Eu amo e é mais simples que parece. Eu cuido de você, você cuida de mim. Eu te aqueço e você me aquece. Pra sempre vai, vai ser assim. Oh, oh. Se eu vou ser pra todos sempre teu melhor amigo, se eu quero ir até o fim da vida contigo, ainda sou apaixonado por você e te amo mais do que qualquer ser humano, eu vou, eu quero, eu sou. Eu sou. Eu amo. Me pergunte então mais uma vez. Eu vou, eu quero, eu sou. Respostas vão ser sempre iguais. Eu vou, eu quero, eu sou.